camisa do crime só resulta em funeral. Era na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Registradora, é claro que evita minha fome, só não evita a jaula nem levar tiro dos homens. Na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Na pilha sonha, a mercê do mundão, visando papel moeda, cai na jaula ou vai pro chão. Na ilusão, prematuro já assumiu a função. Portador do trem bala, cego pela ambição. O time mostra mil vantagens, dá poder e uma vida bela. Só não mostra as consequências de mofar dentro da cela. Ou parar no abatedor pro legista te costurar. Tampa fecha, sua mãe chora, o demônio que vai gostar. Ruim sim, aquele que não aprende passa mal. Camisa do crime só resulta em funeral. Sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Registradora, é claro que evita minha fome, só não evita a jaula nem levar tiro dos homens. Na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Mundão louco, cruel, missão é na pancada. Pelos traumas vai pra bala, de sangue mancha a estrada. Caminhada curta, visando sempre o ouro, sempre cai, sempre cai. Altos mano, vai de novo, acha bom viver pouco como rei na função. Esperando o final feliz e quando vê só ilusão. Toda ação tem reação e quando volta vem em dobro. Mal pago pelo mal e o resultado altos pipoco. Trilha estreita, desafio, tudo faz parte do jogo. Só não existe vitória pra quem persiste ser tudo. Triste é ter que relatar desavença entre os irmãos. Mesma quebra, outra quinha, o sangue escorre pelo chão. Puxa o pão, se envolve, estanho, vaza do peixe. É cena que se repete, outro mano que vai pra mente. Vida bandida não é fácil, altos mano se vão por ela. Trocaram o calor do amor pelo frio do três janela. Ruim sim, aquele que não aprende passa mal. Camisa do crime só resulta em funeral. Na pilha, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Registradora, é claro que evita minha fome, só não evita a jaula nem levar tiro dos homens. Na pilha, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Passei meu tempo fazendo o que não podia fazer. Passar pro bolso mocado, curte até o amanhecer. Desde pivete, minha sina, trabalho é meu 5-7. Sustentar minhas paradas, viciando os moleques. Minha brincadeira perfeita, polícia e ladrão. Trocando tiro de espingarda, de chumbinho na mão. Bota o terror na escola, fazer as tias chorar. Ah, esse é meu esquema, ó. Nasci foi pra ganhar. Na madruga é nós na fita, de jaqueta e capuz. Quando tu entrar no beco, no final não vai ter luz. O sistema proíbe, aí eu sou é da favela. Se tu apagar minha luz, eu acendo é minha vela. É muita treta louca aqui na quebrada. Meu sonho é um pai assim, no bolso acromado. Nós dormindo acordado, no banco da praça. Pra que pagar pra igreja se o cão dá de graça? A ruim sim, aquele que não aprende passa mal. Camisa do crime só resulta em funeral. Na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Registradora, é claro que evita minha fome, só não evita a jaula nem levar tiro dos homens. Na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? A ruim sim, aquele que não aprende passa mal. Camisa do crime só resulta em funeral. Na pira, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão? Registradora, é claro que evita minha fome, só não evita a jaula nem levar tiro dos homens. Na pilha, sonha, a mercê do mundão na função prematuro, mas o que vai pro chão?